amor. Por amor. Pra quem ama, pra quem amou e pra quem vai amar. Se não for por amor, de que vale os nossos planos? Aonde chegamos? Aonde iremos chegar? Onde vamos? Onde chegaremos pra tornar sonhos verdades? O que faremos? Quero o seu abraço quando a noite esfriar. Quero ouvir a sua voz serena me acordar. Cante pra mim, olhe pra mim, desperte o que preciso para ser feliz. Enfim, eu te quero demais, te amo demais. Você me traz o brilho que meu olhar não tinha mais. Me traz um chocolate quente nessa tarde fria. Me faz cuidar do tesouro que eu não tinha, mas hoje tenho. Então, o que tem, maloqueiro? Tem coração e ama também. Você é meu bem, minha princesa, meu abrigo. Deus foi muito generoso comigo. Eu brigo pra ter você durante toda a eternidade. Faremos dos nossos sonhos verdades. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Quero celebrar cada obstáculo vencido. Olha como bate o meu coração bandido. Te futar no compasso da batida. Quando a gente persiste, a gente conquista, acredita. O segredo é dar tempo ao tempo pra todas as coisas. Existe um momento, tempo de plantar e colher o que foi plantado. Farei de tudo para tê-la ao meu lado. Tenho a estrela que se destaca na constelação. Junto olharemos a mesma direção. O cupido acertou de cheio meu coração. Venha comigo, estou contigo, dei-me a mão, nos guiaremos. Deus nos guiará, ele na frente pro nosso amor abençoar. Pra nos livrar de toda inveja e olho gordo. Juntos realizaremos nossos sonhos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Diga-me, tem coisa melhor que a felicidade? Que seja eterna enquanto dure, que dure a eternidade. Salve, salve, essa é pra você. Necessito do seu sorriso pra viver, pra vencer com você. Eu me sinto seguro, a melhor coisa que me aconteceu nos últimos tempos. Juro, me abraça e vamos relembrar nossa história. Agora é tempo de colher vitória, glória. Ouço o som da chuva que cai lá fora. Vejo o brilho do sol que nos aquece. Guarde essa frase em sua memória. Nada muda, mesmo que o vento sopre leve. Minha presença com você aonde for. Tudo e mais um pouco por você, por amor. Agora diga-me, onde chegaremos por amor? Nossos sonhos realizaremos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Sonhos são apenas sonhos se não lutamos. Se não for por amor, de que vale nossos planos? Diga-me onde chegamos. Se não for por por amor.